Yeah. Gillette. Divinho. Ela veio, me falou, what's your name, meu amor. Eu pensei era gringa e agora ferrou. Demorou, eu peguei, depois foi umas três que eu tentei, mesma frase, mas não decorei. Na minha calça ficou um papel escrito o número dela, me ligar, meu amor. Eu liguei, atendeu, outra voz respondeu, vi maldade no timbre, então sucedeu. Olha, a amiga tá no trote, quer dar o golpe, foda. Eu não sou culpado disso, conivente, droga. Deixa tudo no sigilo pra não estragar. No intento de um, olha só, premiou. Tô juntando medalha, que brisa, mano. A tatu rabisquei, meu pescoço tranquei. Tô comendo asainha igual no xadrez. Pede Uber pra cá, mas nem vem me arrastar, porque hoje é sexta, dia de chapar. Já chegou, que moral, delícia, fio dental, mais gostosa que a outra, agora é pra. Tudo acontecendo é tipo natural, as duas tão se envolvendo fora do normal. Sabia no telefone eu ia ligar, uma estava no banho, a outra no sofá. Eu vou ligar pra você, baby, baby. É só você me atender, baby. Tá. Olha, a amiga tá no trote, quer dar o golpe, foda. Eu não sou culpado disso, conivente, droga. Deixa tudo no sigilo pra não estragar. Eu vou ligar pra você, baby, baby. É só você me atender, baby. Tá.